cidadão do bem. Quem é que vem? Quem é que vem? No trem, passou mar também, no vagão deu bem, sem descarrilhar, nos trilhos firmar, por amor rimar, cifrão descolar, clic-clac, bléu, ilumina o céu, os meninos é pesado e os blindados é papel, os fura canta, os besouro avança, só de campana, desmembrando os cana, não é Counter Strike, nem GTA, é vida real e faz as mães chorar, eu quero esquecer, não quero pensar, só quero lembrar do sorriso do Gilmar. São Jorge chora, os Pereira chora, o rap chora, demorou, já é hora de fazer valer a luta dos mano que sangrou na terra pelo rap lutando. São várias histórias, mapa de exemplo, só ouço lamento, palavras ao vento, no passado desprezo, faltou pigmento, a alma não tem cor e nem o talento, progresso é nós, jogando o jogo um pelo outro, repartindo torro, eu tô de passagem e não a passeio, como disse o Lil, tamo junto mesmo. Quem é que vem? Quem é que vem? Com nós no trem, no vagão do bem. Quem é que vem? Quem é que vem? São perigo, o crime que vivo é rimar, meu querido. Ninguém toma tiro enquanto houver debate. Mantenha a disciplina e não cheque mate. Ninguém viu, ninguém sabe. Farejo no ar, as cachorras que late. O gueto clama, o gueto me chama. São várias cobranças e o rap descansa. Alguns se acomoda, para no tempo. Não se adapta, cai no esquecimento. É, os velhos tempos do rap não voltam mais. Então vamos escrever os novos tempos, rapaz. Incentivar, chegar os mano de cá, que tem algo a dizer, que tem algo a expressar. Ei, Joe, não rasteja, chega na cena. Nós tem que somar, chega pesado na arena. Não vim pra perder, voltei pra ganhar. Voltei pra mostrar, resgatar meu lugar. Quem é que vem com nós fechar? As festas tomar, pro rap lucrar. Quem é que vem? Com nós no trem, no vagão do bem. Quem é que vem? Quem é que vem? Quem? Bens materiais, contas bancárias. Joias, mulheres, moto de mil cilindrada. Respeito seu sonho, no que acredita. Pra mim simplicidade, preenche minha vida. Pra muitos sucesso é saúde e abundância. Pra outros são flash, 5 minutos de fama. Muitos aqui só quer se equilibrar. Outros quer brindar com lagosta e caviar. Firmeza, truta, demorou, vai lá. Independente de apostar, tem que acreditar. Acelerar, ultrapassar, quente. NWA, de hoje é The Game. Os mano e as mino, X estava na frente. Enquanto a arrogância cegava a nossa lente. Uma pá conspirava, espera tentar. Se ele cair, todo mundo vai vaiar. Negão, seja como for, eu vou prosseguir. Independente das vaias, e se ninguém aplaudir, neguinho, prova pra mim que não foi em vão. Mesmo sozinho ou com 1 milhão. Então, quem é que vem? Quem é que vem? Quem é que vem? Com nós no trem, no vagão do bem. Quem é que vem? Quem é que vem? Quem é que vem?